som gravar o boom pra caixa, o beat bum bum bá. Sou a letra, a mensagem que invade, a voz que anuncia. Sou papel, caneta, fim, foi de bom e poesia. O rap sou, tag sou, o grafite no muro, straight, expressou. Sua arte coloriu tudo, o que era preto e branco ganhou vida e ganhou cor. Antes era feio, agora é belo, tem valor. Como amor que cura dor da mágoa e solidão. Uma palavra tem o poder da transformação. Sou ação que transforma tristeza em alegria. Aperte o play, aumente o volume da minha batida. Do estereofone de ouvido de sua internet. O som do carro bate forte, grab this rap. Sou passa belega na porta, marca sua camiseta. Trouxe cabeça raspada, toca bandana, sou sua bombeta. Gira, sou dialeto do gueto, sou o estilo. A rima do poeta, o freestyle, o improviso. Sou o groove, o freeze no compasso do top rock. Power move, footwork do big boy, sou beatbox. Sou a frase, a melodia, sou o canto que encanta. A base é a harmonia, sou o passo, sou a dança. O artista de rua que expressa o seu talento. H-E-P-H-O-P, sou o movimento, sou o hip hop, rap, sou o gueto, sou a fam. O hip hop, rap, sou o gueto, sou a fam. O hip hop, rap, sou o gueto, sou a fam. Cultura de pódio, não tem pra ninguém. O hip hop, rap, sou o gueto, sou a fam. O hip hop, rap, sou o gueto, sou a fam. O hip hop, rap, sou o gueto, sou a fam. Cultura de pódio, não tem pra ninguém. Sou a fita cassete, o tempo, o rec, o deck, o 80 na frequência da FM, gravando sons que são lenda, né? De que nada, fazer download era assim. Ainda pegava o louco, tô falando bem no finzinho. Sou Beast Boys, Master Flash, como o G. Public Enemy, Ice T, Hunt, MC. Two Pack, Notorious, Big House of Pain. Cypress Hill, Wu-Tan Clan, NWA. Sou Solid X, sou origem importado da Jamaica. O swing, sou o feeling, o groove que vem da África. Sou o gigado, latino ao passo da salsa. O balanço dos quadris e o homem dessa valsa. Funk, sou que tal? Sou Power James Brown, pai do funk verdadeiro, bro. Não me leve a mal, honras ao meu criador. África Bambata, tá ele DJ Yung, que no Brasil contagiou a massa interior paulista. Sou valentão, sou zica, da viola caipira, do jongo até a rima. Toda quebrada, atenção, não são triunfos pioneiros. E Taubaté tem cidadãos brasileiros. Salve a cor dos rappers e também ponto 50. Giras nacionais, The Falcon Knight, Máfia Negra. CRJ tem a Lapa, SP tem a São Bento. Na história de Taubaté tem um nome, sou o Monumento.